se foi de mim um dia lindo. Eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. E fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta vem me ver, eu te amo. Banda Calypso. E você se foi de mim um dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que poder